Pátio 305 na sua escuta. Negativo. Alô, Gol 1173 na posição 9.7, tá na? Autorizado, chame táxi, Gol 1173. Autorizado, matar 73. Para o táxi Gol 1173, 4 horas e 12, ao Ferran Galeão, PLB 1147. 1173, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera no 0, reporte pronto, ajuste 1014. 1014, parte 1 no Índia, reportar pronto, Gol, ponto de espera 1173. Western. Espera, pronto, voo 1173. Voo 1173, a linha decola, vento 130 graus, 069. A linha decola, voo 1173. Controle 1, 1, 9, decimal 8, um bom dia. É, 1, 9, decimal 8, obrigado, vamos servir. Salvador, bom dia, 3527, gente, informação. Pronto. Uno 8, versão 95 para a Copa. Já desconfiei. 1895, 3575. Salvo Salvador, bom dia. 5557, autorizado Campinas, nível 360, aerovia Peso 10, decola da 10, curva direita, Tael, Leda, Motiva, 1198, controle, transponder 5542, sim, corrigindo, 5442, transponder. Sim, autorizado para Campinas, nível 360, pela Peso 10, decola da missão 0, curva direita, precisa da Tael, Leda, Mônica, transponder 5442, controle 19357. 5557, correto, chama o push. Chama para posicionamento 5557, correto. Solo Salvador, é o TAM Mike X-Ray Golf, na posição 6 do Pat 3. 1-1-8-9-5. Salvador, é o TAM Mike X-Ray Golf, na posição 6 do PAT-3. TAM Mike X-Ray Golf, a frequência correta é 1-1-8-9-5. Solo Salvador, é o TAM Mike X-Ray Golf. Pátio 3, para qual portão? Não, estamos solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ciente, chama no termo. Ok. Luno 61, autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 10, Nicola da 10, curva direita, saída da Elvo, Leda, Motiva, controle 1198, aciona 5445. Controle 119.8, respeito está correto, com o número 1, chama por... Torre Salvador, muito bom dia ao 9942 da Trip. A interceptando o localizador. Trip 9942, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 03 nós, ajuste no 04. Autorizado, pouso na 10, trip 9942. Portão 08, autorizado PUSH, chama táxi. Confirme o vento para o trip 9942. 110.03. Salvador, é o Sam Mike que pegou, informa o tempo do giro de você e marchamento. Muito obrigado e um bom dia. Ciente, um bom dia. RIP 9942, solo azul no meio, libera direita, alfa, quilo, remota 0443. Alfa, quilo, remota 04, permanece na sua escuta, senhorita, parte 3? Afirma. É, muito obrigado. Então, tem como aqui. Para táxi, só a portadora, confirma? 3557 para táxi com 85 a bordo, 355 de autonomia, alternando com fim. Táxi autorizado, 35557, parte 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste 1-0 no quarto. 0-4, autorizado táxi, despacho, repata por 355. Autorizado pushback, recepcionamento, chama táxi. 9942, remota modificada para 06. Remota 06, senhorita. TP 5557, decolagem autorizada no zero, vento 090 graus, 029. 5557, decolou os 22, controle 1119, decimal 8. Controle 1198, trip 5557, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado a aliar e decolar, pistão no zero, no 30 grau, 039.